não estava presente. Não sei como foi e o que aconteceu. Miliano se foi, só uma guerreira, sozinha no mundo. Ela e Deus, trilhando o futuro. Coragem então, veio a decisão. Não vou mais passar fome, eu vou crescer. Decidida então, da cerca do Nordeste, a terra da garoa, quadril o mundo. Matheus Bastardos rola solta, sem revolta, tô numa boa. Eu vou fazer por merecer por causa de você. Pois o sentido pra viver eu tenho, pode crer. Uma história, uma vida, que sabe que vai pro outro plano. Longe da família, insista, persista na correria. Longe de droga, do crime, sem maldade, basta, chega. Não seja besta. Ó Senhor Jesus, me mostra uma luz. Não posso viver perdido, longe de ter sentido. Eu tenho fé que a escuridão não vai me dominar. Pois tu és o meu pastor, nada me faltará. Quarto do dia, real com farinha, menina nova, curiosa. Precisa de carregar, lata d'água na cuca. Decide juntar suas economias e viajar. Chegando lá, não era bem aquilo que esperava. A saudade aperta, uma saudade que me dera. Voltar pra minha terra, arrumo um trampo de empregada doméstica. Pois quando nova, não teve tempo de conhecer uma escola. Tinha que ir pra roça. Hoje em dia, Dona Maria tem sua casinha. Pois batalhou sol a sol para conquistar seus sonhos. Vencer, vai do seu proceder, correria é a cena, pode crer. A necessidade bate, a lembrança alivia, o sofrimento que bate aqui dentro. Trilhando o futuro, é ter a consciência que plantando coisa boa, tu mais tarde colhe e prospera. Trilhando o futuro, é fazer acontecer, vivendo o presente para o amanhã, Deus já sabe. E assim vou seguindo minha vida, não devo nada a ninguém. Enquanto houver uma pontinha acesa de esperança, ele vai lutar, se esquivar da saudade do dia a dia. Com a foto na mão da família reunida, com um pensamento de um dia voltar para sua terrinha. Já imaginando aquela mesa farta, dando muitas risadas da dificuldade que passamos aqui na capital. Vou que vou com o coração a mil, pois sei que a minha luta não foi em vão. As trilhas que deixei, que percorri, seja aí. Pois vivendo aprendi que se faz aqui, se paga aqui. Vou que vou com o coração a mil, pois sei que a minha luta não foi em vão. As trilhas que deixei, que percorri, seja aí. Pois vivendo aprendi que se faz aqui, se paga aqui.